Bom dia, Copy 3, inicia a redução para velocidade de aproximação. Reduzindo, Romeu 43. Gente, bom dia. De Mike Papá. Passador não autorizado LS, torre 1-8612, Charlie Mike Papá. 1-8612, obrigado. Boa noite. Noite, papá, papá, Charlie, Mike, papá, GBS. O Charlie, Mike, papá, boa noite. Complete aproximação, guarda pista livre. Guarda pista livre, Charlie, Mike, papá. Tá 3152, livre pouso, 1-0, vento é 1-50 graus, uma dezena de nós. Livre pouso, 1-0, 3152. Localizador, Golden 643. Golden 643, está autorizado aqui na LS, agora para a torre 1-8612, vamos para o outro. 2 da manhã, vou daqui. Boa noite, Golden 643, localizador, Leonardo. Né? Charlie, Mike, papá, complete a aproximação, guarda pista livre, proposto. Petrano, guardando pista livre, Charlie, Mike, papá. Golo 643, perdão, complete a aproximação, guarda pista livre, proposto. Guardando, Golo 643. Voltou 3152, no solo 125, chame o solo 21 da Cimal 9, perdão, prossiga o táxi via Alfa e Juliette para o portal 612. Alfa, Juliette, 612, mostrando a frequência. O Charlie Mike Papá, agora autorizado pouso 1-0, vento é 1-50 graus, uma dezena de nós, altímetro 1-0, 2-1. TV pouso está 1-0, Charlie Mike Papá. papá Mike, correção Charlie, Mike papá no solo aos 27, libera a direita, confirme o pátio destino. Aceite, ingresso taxi Alfa e reporte para ingresso no taxi Juliette, Charlie, Mike papá. Sinal, gol no 643. Afirmo, gol no 643, o vento 1140 graus com 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso, não no zero, gol no 643. Gol no 714, ação de identificação, chegada a Mari. Vê se mantém o nível de voo 050. Gol no 714. Mari 050. Charlie, Mike, papá, autorizado ingresso, Juliette, contorno, parte 1, no Lima, Mike, reporta na Taxway, Quebec, Charlie, Mike, papá. Gol no 643, solo aos 30, direita na minha escuta, prossegue via Alfa e reporta para ingresso na Juliette. Alfa reporta na Juliette. Jet 5829 established on ALS X-ray runway 10. Jet 5829 complete ALS X-ray approach contact the tower frequency 18.6. Complete approach 18.6, thank you sir, good job 5829. Hello tower, good evening, this is WebJet 5829 on the ALS X-ray runway 10 with gears down on. WebJet 5809, continue approach, send by landing clearance to runway 10. Send by Charlie Mike Papa, autorizado o cruzamento no 735 até o 45, Hangar, Aerostar, tenha uma boa noite. Five 809, clear to land runway 10. The wind is 150 degrees, 08 knots. 150 with 08 knots, clear to land runway 10 at 5809. Golo 643, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 3, 643. Identifique, chegar da mar e desça até o nível de voo 060. Identificação, mar 060, 6258, Xané. Webjet 5809 on the ground at 36, turn right and maintain this frequency. Taxi via Alpha and Juliet gate 10, Webjet 5809. No problem, maintain this frequency, turn one on the right side right now, Foxtrot I believe. And we're going to continue the taxi via Alpha Juliet gate 10 at 5809, thank you sir. Watch name é 258, está autorizado até 3.000 pés com 1.021 no ajuste. 3.000 pés com 1.021, é 258, é. azul 4062, aciona identificação, chegada Mari. Desça para 4.000 pés, ajuste de altímetro no 021. 4.000 ajustado no 021, azul 4062. Temos um aqui na famosa nossa direita, estamos a 4 mil de Mário, pode voar, tá? Autorizado, 6258. 258, obrigado. Tá autorizado, 6258. 6258, obrigado, senhor. Estabilizado, 7-4. Passa autorizado final LS, torre 1862. 262, agora, 7-4. Oi, Salvador, bom dia, no Valente, colo 714, passando onde é que é? Colo 714, boa noite, tráfego já avistado, cheque trem. Vai, dois checou. Ciente Gol 1714, autorizado pouso pistão no zero, vento 140 graus com 09 nós. Ok, autorizado pouso pistão no zero, colo 714. 8805, boa noite, Natal, nível 370, já aprovado, é o número 1 para cópia, só um minuto. Aguardando. Salvador, boa noite. É o voo 606, lembre-se da informação de chave. Chegou no 606, sendo identificação, chegada Mari, desce e mantém a 4.000 pés, a gente já altimetra no 021. 4.000 no 021. A Xenem é 258, desce para 2.000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2.000 pés, reportarei localizado. A Sul 4062, desce para 3.000 pés, ajuste no 021, como número 3, reporte localizador. 3.000 no 021, como número 3, passará no localizador. Azul 4062. Voo no 714, no solo aos 46, libera a direita, na minha escuta. Prossegue o táxi via alta e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Voo no 714. No 714, no solo aos 46, libera a direita, na minha escuta. Prossegue via alta e reporta para ingresso, taxiway Juliette. Entre na sua escuta. Ingressar na alta, reportarei ingressar na Juliette. Voo no 805, copia? Copia, pra ti. Autorizado Natal, nível 370, via rota Upper Zulu 10. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda. Realiza perfil da subida Puka com transição Zipar. Frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5165, voo no 805. 370 autorizado, desceu Puka Aracaju, decola Puka Zipar, desceu Puka Zipar, via Zulu 10, decola pista 10, curva esquerda, 208 com controle, 5165, curva no transponder, voo 805. Cotejamento correto, chama pronto para o táxi, voo 805. Reportará. 27 a bordo, a autonomia é de 2 horas e 40 minutos, alterna Fortaleza. Autorizado direita, via Índia, no ponto de espera da 10, chama pronto para decolagem, o ajuste 10-20, gol 1805. Taxi via Índia, no ponto de espera, reforça 1-0-2-0, ajuste 1805. 062, desça para 2000 pés, reduza para velocidade de aproximação, ajuste 1020, reporte localizador estabilizado. Ajustar agora 1020, reduz para aproximação, desce para 2000, reportará estabilizado, ajuste 0062. Ingressa Juliette, vou 714. No 714, ingressa Juliette, portão 02. Juliette, 102.